Senhor é minha rocha, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Se Jesus Cristo me salvou, a ti te salvará. Breve vem buscar os seus fiéis escolhidos. Estou cantando este hino em louvor ao meu Senhor, porque ele me salvou. Cante agora, meu irmão, para este bom Jesus. Oh, cante de coração. Se Jesus Cristo me salvou, a ti te salvará. Os seus fiéis escolhidos.